Fala pessoal do Cinefãs, o Papo Cinefãs de hoje é muito especial, é o Papo Cinefãs comemorando um ano do site. Obrigado a todo mundo que está com a gente, é um ano que você chegou agora, muito obrigado, você que está com a gente um ano também, muito obrigado. Hoje o programa vai ser um pouquinho diferente, nós vamos falar, conversar um com um com o nosso pessoal da equipe, falando como eles gostaram, começaram a gostar de cinema. Isso é um papo bem interessante, vai começar a falar comigo aqui o João. Então, João, fala pra gente, como é que você começou a gostar de cinema? Como é que você virou um cinefã? Cara, então, o meu caso pode ser um pouco diferente dos outros, porque eu não ligava muito pra cinema, sabe? E rolou o convite do André, ele tava com esse projeto, falou, me manda 3 indicações de filme que, pra eu ler, pra ver como você escreve. Aí, mandei, né? A gente sempre se encontra pra conversar e tal. Aí rolou o papo de que ia começar, ele fez esse convite, eu topei, mandei. E aí eu comecei, ninguém vai lembrar disso porque o site era mínimo na época. Eu comecei com uma coluna de indicações que era o Cinefãs Indica. Que eu toda semana indicava 3 filmes pro fim de semana, né? A coluna, se eu não me engano, saía sexta-feira pra... Então era, tipo, sexta, sábado e domingo pra quem quisia as minhas indicações. E era muito divertido e tal. Eu tinha esse... Teve uma época que o André começou a me colocar pra ver filmes diferentes e dizer por que eu indicava aqueles filmes que eu nunca nem tinha visto. Que eu já conhecia, mas que eu nunca tinha visto e tal. E aí foi desenvolvendo. Deu a sair vídeo do Cinefãs Indica também. Mas foi tá em off, mas pode ser que volte um dia, a gente não sabe, né? E aí eu comecei a escrever crítica. E aí eu fui começando a me interessar, porque eu pensei, bom, eu não sou da área. Então, já que eu não sou da área, eu preciso correr atrás de alguma forma. Então, eu comecei a tentar entender melhor desse universo. Eu comprei... Não vou fazer jabá agora, porque um dia pode sair uma indicação desse livro no site, inclusive, aguardem. E, assim, é um livro que falava de uma forma um pouco mais sintetizada sobre a história do cinema, desde os primórdios, de 1800 de Blau até... todas as épocas, do passado até hoje em dia, fala no cinema nacional também, enfim. É um livro que contribuiu bastante para eu entender uma série de movimentos, inclusive, que eu não tinha ideia de que existia. Eu não sabia nem um terço do que eu pelo menos, tenho alguma noção antes de começar a estudar, a me inteirar por isso. Então, assim, eu acho que eu virei um cinefã depois do convite do André, porque me fez ficar interessado em estudar e correr atrás de saber como é que as coisas eram feitas, enfim. Pra finalizar, e aí rolou esse kit dele, e por causa do kit eu tive que me interessar por isso, e hoje eu tô aqui falando sobre cinema, sobre um mundo que era relativamente desconhecido pra mim, e agora eu tô entendendo um pouco melhor como é que as coisas funcionam. E basicamente é isso. Interessante, o tema é bem legal, né, falar de cinema. Você falou várias vezes que nunca não gostava muito de gênero de super-herói, né? O que te fez? Foi cinefã que te fez gostar do gênero, João? Eu sempre fui muito crítico, né, desses filmes de super-herói, mas esse ano teve um marco muito grande, porque com a vinda de Marvel e Vingadores Ultimato, que são dois... foram dois filmes que tiveram uma comoção muito grande, um marketing grande. Eu olhei e falei, eu vou ter que correr atrás disso também, eu vou ter que ver tudo pra poder entender, porque eu vou querer assistir, entendeu? Eu vou ter curiosidade e eu não quero ir pro cinema sem entender nada. Aí rolou no carnaval a minha grande maratona de filmes da... E aí foram passando os filmes, eu fui vendo e pensei assim, é uma... Desculpa a palavra, mas é uma puta de uma sacada isso que eles fizeram. Criar um universo todo filhado, no mesmo um monte de coisa acontecendo, todas as histórias usando, toda aquela questão das cenas pós-créditos, aquilo é genial, entendeu? Então, por ser uma coisa muito genial, eu acabei mais e vendo que, assim, tem filmes que realmente são uma bela de uma porcaria, porque tem uma história muito legal, mas tem uns filmes que são muito bons, e não são só efeito, tem uma história legal. E aí isso acabou me interessar um pouco quadrinhos, que aí também foi um pouco de fogo, mas é, vira e mexe, às vezes eu tenho vontade de comprar de novo. Eu tenho uns aqui que eu ainda não li por falta de tempo, mas eu espero continuar com essa cultura e eu fico muito feliz de estar virado nesse universo agora. Legal, esse universo é bem legal e ainda bem que estão fazendo filmes bons agora, né? Porque eles já fizeram muitos filmes ruins. E João, deixa um recadinho aí pro primeiro aniversário pessoal que curte Cinefãs. Manda um recadinho aí. É, pois é, gente. Passou-se um ano e que venha mais um, e que venha mais um, e que venha mais um. Olha, já falei isso no encerramento, já falei isso no final do ano. Vou falar de novo, eu tenho que agradecer ao André, porque o Cinefãs, ele é uma ocupação muito prazerosa pra mim, sabe? Eu gosto muito de fazer isso, eu sinto prazer. Eu fui esse ano muito ao cinema por causa do Cinefãs. Eu tô começando a ver mais filme por causa disso. Eu tô me interessando muito mais. Enfim, vocês também... Trabalhar com o público também é muito bom, então eu sei que a gente gosta do que a gente tá fazendo. A gente tá tendo um retorno muito legal do público, então eu queria que vocês continuassem com esse retorno. Divulga pra mãe, pro pai, pro tio, pra tia, pro cachorro, pra cachorra, pro papagaio, pra papagaia, enfim. Divulga pra quem você tiver afim. Se não gostou, divulga pro inimigo também, vai que ele gosta, né? É bem aquele papo de teatro, mas... A gente acaba replicando porque é muito legal, é muito importante e vale muito a pena acompanhar o que a gente faz porque se diverte bastante fazendo. É um negócio bem divertido fazer o Cinefãs. Valeu, João, obrigado pela participação, obrigado por contribuir muito com o ano do Cinefãs, hein? E daqui a pouco a gente volta com a Júlia falando como ela se tornou uma cinefã, hein? Então não vai perder, a gente volta já.